Vamos lá, galera! DJ Maluco e a dança das gatinhas! Chegou para ficar. Bate palma duas vezes só para agitar. Bote a mão no joelho e pode rebolar assim. Bate palma, mexe a bundinha. Bate palma, mexe a bundinha. Bate palma, mexe a bundinha. Faz manivela. Bate palma, mexe a bundinha. Bate palma, mexe a bundinha. Bate palma, mexe a bundinha. E solta o grito. Chegou para